2,000 feet, KNH1014, report established on localizer. Clear down, 2,000, 1014, report established on localizer, runway 10, 58 Delta 9. Confirme controle. Tio 344, desce ao nível 070, chegada à mare. Eu estou recebendo muito chiado na frequência, o 5344. O 5344, agora no instante, irei confirmar com a torre o tempo agora no... No momento. O 344 está completamente cavoque. Boa noite, gol no 606, copia o 390 para Campina Grande. Ok, gol no 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390 pela Upper Zulu 10 até a posição Neuma, após direto. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. O transponder é 5411 e o controle em 120.8, coteja. Autorizado Campina Grande, 390, interceptado, pesolou 90, Neuma vai direto Campina Grande, decolando 10, esquerda, Puka, do Parque, 5411-208-1606. Correto, chama para acionamento no 606. Web 5899, establish and localize runway 10. Clear 5899, call now tower frequency 118.6, have a good land. 118.6, thank you, have a nice night, sir. Hotel Tower, good evening, Webjet 5899, full LS landing, get down a locker. Good evening, Webjet 5899, I have you in sight. You are clear to land runway 10, the wind is 040 degrees of 2 knots, QNH 1014. Roger, clear to land runway 105899. Estabilizado no localizador Oceaner 6212. 6212, torre 18-6, bom pouso. 18-6, bom trabalho. Torre Salvador, uma boa noite, Oceaner 6212, ou direto à pista na zero. Oxa 6212, boa noite, complete a aproximação, aguardo autorização para o pouso. Aguardo a autorização. Webjet 5899, on the ground at 43, vacate the runway to your right, and taxi approved via Alpha and Juliet to gate number 10. Alpha Juliet, number 10, 5899. Oceania 6212. Confirmando o trem checado, vento variável do setor norte com 4 nós, o Kenegal no 01 no 4, autorizado pouso na 10. Abaixado e travado, será autorizado pouso na pista no 0, Oxané 6212. Oi, Salvador, é o gol 1896. 1896, boa noite. 370 para João Pessoa, já aprovado. Prepara a subida Puca, aguarde um minuto para a cópia. Salvador, boa noite, Cláudio Jack, 746, 746, desce ao nível 050, na chegada à margem. 050, chegada à margem. Puxa 6212, no solo aos 46, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 7. Ao livrar à direita, Alfa e Juliette para o portão 07, puxa 6212. Voo no 896, na escuta para a cópia. Pronto. Voo no 896, autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58, até Recife, após direto ao destino. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5410, controle em 120 decimal 8, coteja. Voo no 896, copio que está autorizado 370, João Pessoa, conforme plano de voo, período 58, Recife, depois direto João Pessoa. Decola da 10, curva à esquerda, na Puca, transição Caju. O controle em 208, transponder 5410. Correto, voo no 896, chame para o acionamento no portão 4. Chamarei. Estabilizado, resolve, 5344. 5344, agora completa final e torre, 18,6 para pouso. Alda, está autorizado, puxa para o táxi, o altímetro 1014. Aqui o coordenado, após a passagem do Avianca, autorizado, chama para o táxi 1014, 1006. Boa noite, trip 5344, avistado na final do 10, cheque o trem, o altímetro 1014. O vento de 020 graus com 4 nós, está livre pouso na 10. Recebo, Salvador, boa noite, boa noite, 05. Boa noite, 05, boa noite. Prepara 370 para Natal, subida Pucas e Pá, aguarde um instante para a cópia. Aguarda. 94, autorização. É o número 2 para a cópia, aguarde um instante, subida a Puca, 350 Maceió, gol no 994. Ouro 606 confirmando, livre push, chame táxi. Estimativo, o senhor vai iniciar o 606. Salvador, Gol 805 está pronto no 8? Pode iniciar o pushback e pegar a cópia depois? Afirmativo, está autorizado, aguardando só o pouso do trip para a cópia. Ok, então, você vai iniciar o pushback e aguardando a cópia no 805. P5344 no solo ao 52, ao livrar à direita, táxi na Alfa e chame para ingresso na Taxi Juliette. Direita, Alfa chamará na Juliette, o 5344. Voo no 805, copia? Copia, 805. Voo no 805, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Z-par. O transponder é 5175 e o controle em 120.8, cotejo. Autorizado, 370 Natal, Upper Zulu 10, decola da 10, curva à esquerda, Puca Z-par, 5175, transponder, 1208, controle. Correto, chame para o acionamento, chame para o táxi, o voo no 805, o altímetro 1014. 2014, já lhe informo para táxi. Salvador, Gol 714, boa noite, autorização de Aracaju. Só um minuto para a cópia, 230 Aracaju, Gol no 714. Obrigado. O Gol no 994, na escuta para a cópia? Na escuta, no 994. 994, está autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5407 e o controle em 120.8, cotejo. Maceió 350994, consegui copiar apenas Maceió 350. Por gentileza, cheque o rádio e faça um novo cotejamento. Ok, autorizado Maceió 350. Da Puca, Centro Aracaju, de bola da 10, primeira curva esquerda. 407 Transponder, controle 208, 10 no 09. correto, só confirmando o Upper Whisky 58 Aerovia, chame pronto para o pushback no portão 3, o gol no 994. Salvador 606 para o táxi PLB 8080-4050, Fortaleza. Está livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem 1014, altímetro, gol no 606. Pátio 1, Índia e Alfa, chama ponto de espera 10 pronto, 606. 1714 na escuta para a cópia. Na escuta, prossegue. Gol no 714, está autorizado para Aracaju, nível de voo 230 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5403, o controle em 120, décima 8, corteja. Gol no 714, autorizado Aracaju, nível 230 pela Golf 677. Decola da 10, curva esquerda na Puca Caju. 5403 transponder e o controle no 20, décima 8. Na posição 2, voo 1 na sétima parte. Correto, no 7 no 4, chama para o acionamento. Chamarei. Taxi Gol no 805, tem 77 a bordo, 2:40, alterna Marcel. Inicia o táxi lento, dando passagem ao trip que vai ingressar no pátio. Com 77 a bordo, pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. Pátio 1, Índia e Alfa, dando passagem ao trip, ele chama pronto lá no ponto de espera, 805. O trip 5344, ingresse via Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, 5344. Salvador 606, pronto, para 1-0. 1-606, está autorizado alinhar e decolada 1-0, vento de 0-2-0 graus com 3 nós. Ali decola 1-0, vou no Localizador ULGF 67, ou não, 6746. Agora com a torre 18-6, bom pouso. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Dois Salvador, boa noite, ULGF 6746, visual com a 10, fui ali. Forte o trem, embaixado, web, boa noite, web 6746. Tá baixado e gravado. Ok, então autorizado já o pouso na 10, vento de 0,20 graus com 3 nós, que negar 10 no 4. Ele pouso na 10, web 6746. Gol no 606, decolou 5,8, chame o controle em 120, décima 8, bom voo e boa noite. 208, bom trabalho, boa noite, tá? Tá pronto, 805 no ponto de espera. 805, após o pouso do colega da Web, a linha mantém a 10. Após o pouso do Web, a linha mantém a 10, 805. Localizador Azul 4062. 4062, completa final, checa o trem, torre 186. 286, Azul 4062. Juliette. Direita guarda ao ponte da Juliette, 746. Torre Gol 714, busque acionamento, posição 82. Autorizado no 714, chama para o táxi. Chamarei para o táxi, o 714. Gol no 805, reautorizado. Alinha e decola da 10, vento de 020 graus com 4 nós. Alinhando, vai iniciar a decolagem da 10, 805. Salvador, boa noite, Azul 4062, uma milha e meio para o externo estabilizado. Boa noite, 4062, complete a aproximação, aguarde pista livre, tem um gol iniciando a rolagem agora na cabeceira. Gente, aguardando pista livre do 4062. Para pushback